agora vão detonar. Com o Treme Terra, o novo Tupinambá. O som que o Brasil conhece, mais forte pra valer. O novo Tupinambá, fazendo tudo tremer. Vamos nessa, Dinho, o Toninho está aqui. E no alto sonoro, nós vamos subir. Super iluminação, qualidade digital, um novo Tupinambá, 100% profissional. Você vai sentir de perto o melhor som do Pará. Treme Terra, faz a festa, um novo Tupinambá. Um som igual a esse, por aí você não viu. Mais uma qualidade J Arte do Brasil. DJ Brasil, na onda do Cyber Tecno. Tecno. Treme Terra, Tupinambá. Treme Terra, Tupinambá. DJ Dinho e Toninho agora vão detonar. Com o Treme Terra, o novo Tupinambá. O som que o Brasil conhece, mais forte pra valer. O novo Tupinambá, fazendo tudo tremer. Vamos nessa, Dinho, o Toninho está aqui. E no alto sonoro, nós vamos subir. Super iluminação, qualidade digital, um novo Tupinambá, 100% profissional. Você vai sentir de perto o melhor som do Pará. Treme Terra, faz a festa, um novo Tupinambá. Um som igual a esse, por aí você não viu. Mais uma qualidade J Arte do Brasil.